Ela quer beijar, quer extravasar, quer se divertir. Ela tá solteira, ela não tem dono, não tá nem aí. Ela é muito top, essa mina é sensacional. Mas quando bebe fica fora do normal. Aí já começa perdendo a linha e pede uma tequila e fica assanhadinha. Alguém freia essa menina. Aí já começa perdendo a linha e pede uma tequila e fica assanhadinha. Alguém freia essa menina. Jogue as mãos pro céu, musa perfeita, ela incendeia. Jogue as mãos pro céu, desce e abusa, vai minha musa. E jogue as mãos pro céu. Se divertir, ela tá solteira, ela não tem dono, não tá nem aí. Ela é muito top, essa mina é sensacional. Mas quando bebe fica fora do normal. Aí já começa perdendo a linha e pede uma tequila e fica assanhadinha. Alguém freia essa menina. Aí já começa perdendo a linha e pede uma tequila e fica assanhadinha. Alguém freia essa menina. Jogue as mãos pro céu, usa perfeita, ela incendeia. Jogue as mãos pro céu, desce e abusa, vai minha musa. Jogue as mãos pro céu, musa perfeita, ela incendeia. Jogue as mãos pro céu, desce e abusa, vai minha musa. E jogue as mãos pro céu, céu, céu. Me leva ao céu, céu, céu. Musa perfeita. E jogue as mãos pro céu, céu, céu. Me leva ao céu, céu, céu. Desce a musa. E jogue as mãos pro céu.